acharam que eu estava derrotado. Mãe, não escuta isso. Não faço rap pra cuzão balançar o rabo. Quem achou estava errado. Se a bovinha é o cão, vem esse defeito. Eu voltei, tô aqui. Passe da morte, o crime do raciocínio. É de terrorista quando risca, sai faísca. DJ Fiola é da quadrilha, não polícia. Se liga só, escuta aí. Só sangue bom abalando o cenário. Ao contrário do que você queria. Interior, Paulo Zegura tem muito menos otário. GF, CF, DMP. Só sangue bom abalando o cenário. Aqui é foda, não tem comédia. Tô firmão, tô na correria. Quer bovinha ou cão? Quer comer tua mina, quer roubar teu prestígio. Cresce o zóio no teu carro, na tua 9mm. Muita treta, aí, muita treta. Fica ligeiro que na esquina tá embaçado. A área tá sinistra e o clima tá pesado. Não confio na polícia, raça do caralho. Deu brecha, caneta, tem demônio que entra dentro. O que eles querem é um vacilo meu. Na vida que eu levo eu não posso brincar. Tintinho, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. Por a mão no fogo pela lei, não jamais. Me chamo de marginal, não sou o mal. Tomo geral, neguinho normal, não pago mal. Polícia, filha da puta. Playboy de canal, de olho azul. Filha da puta. Marginal tem um estilo, ninguém consegue imitar. Respeita pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Aqui é face da morte, o crime do raciocínio.